amigos reais, com pessoas reais, para poder vagar. Evoluir com vibe boa na mente, pra mais em frente ver nosso castelo consistente. Quero a felicidade pra dor, que a cada queda eu me levante sempre a todo vapor. Pois tudo tem o seu sentido, seu devido valor. Pra alcançar maturidade o dia o professor. Eu sempre aprendo e compreendo a cada X que aparece. Tudo que não é real desaparece. Tudo que vem da alma fica e não é como brisa. Transparece, prevalece, imortaliza. Planto minha semente pra no futuro colher os frutos. A minha gente, a nossa gente que corre junto, então vamos juntos mudar o curso que vários anos percorre no mesmo fluxo. Então, sinta com o paladar da alma tudo que a vida ensina. Encare tudo na disciplina. Nunca coloque o braço onde não alcança. Quem é egoísta nunca tem perseverança. Deixa eu fazer o meu, então segure a língua. Que todo mal olhado que circula não me atinja. Nessa jornada eu só quero paz, harmonia e mais nada. Quem é merecedor é reconhecido. Quem é falador é reconhecido. Só muda que quem batalha é lembrado. Quem só fala fica atrasado. A diferença é isso. Às vezes tem que rir pra não chorar. Sempre tem um pra julgar, mas a cara é nem ficar dando ibope pra quem só tá de conversa afiada. Quando a luta maior, a vitória é abençoada.